sacramentado em meu coração. Meu bem querer tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem querer, pela emoção. Meu bem querer, meu encanto, tô sofrendo tanto. Amor, e o que é eu sofrer para